procurou a Delegacia Central de Foz do Iguaçu, assumindo a autoria da tentativa de homicídio registrada no começo da noite de domingo. Uma mulher foi alvo de disparos de pistola calibre 9mm. Parece que o indivíduo se conscientizou, viu que a polícia estava em cima e procurou o senhor, doutor. Sim. Foram evidenciadas algumas diligências levadas a efeito pelo GDE, onde foram entrevistadas testemunhas do fato delituoso. Essas pessoas foram ouvidas aqui em inquérito policial e declinaram ser esse indivíduo o autor dos disparos efetuados contra essa vítima de nome Neiva. A vítima ainda permanece hospitalizada e, tendo em vista essas circunstâncias e indícios que apontavam para essa pessoa, o mesmo resolveu vir hoje pela manhã aqui na Delegacia Central, veio acompanhado do seu advogado, onde deu a sua versão acerca dos fatos dessa tentativa de homicídio ocorrido na data de domingo. Ou seja, mesmo que não se entregasse, o GDE já sabia quem era. Sim, nós já tínhamos informações concretas acerca da autoria desse fato, a qual é imputada a esse indivíduo. Ele, segundo declinou o interrogatório, efetuou um disparo contra essa vítima após uma discussão banal, em que a vítima estaria alcoolizada e ele teria chegado num veículo. Essa vítima teria desferido um chute na porta do veículo, ele já estava de posse dessa pistola no interior do carro, sacou dessa pistola e efetuou um disparo que veio a atingir essa vítima. Após os fatos, ele se evadiu, dispensou a arma em um matagal. Essa arma ainda não foi localizada, seria uma pistola calibre 9mm, e após o interrogatório aqui na Delegacia Central, ele responderá em liberdade por não mais estar em período flagrancial, porém, nós iremos estudar a hipótese de representação de prisão preventiva dessa pessoa. Doutor, há uma informação de que ele teria estado com essa mulher durante a tarde, bebendo num bar nas proximidades, e que o disparo poderia ter acontecido dentro da casa, dando outra versão para os fatos. Tudo isso vai ser averiguado nesse inquérito que o senhor e a sua equipe estão instaurando aqui agora. Sim, será averiguado com mais minúcias, com mais detalhes. Inicialmente, inclusive, haveria uma hipótese de um fato conjugal, de uma relação de uma tentativa de homicídio motivada por uma relação conjugal, mas na realidade, esse autor, esse suspeito até então, essa pessoa, ele seria amigo do companheiro da vítima. E uma discussão que levou a esses fatos. Procedimento agora segue a cargo da Justiça. Sim, nós iremos agora só realizar algumas providências burocráticas no inquérito policial, a realização de exame de lesões corporais na vítima, que ainda se encontra hospitalizada na UTI, e outras providências visando concluir e relatar esse procedimento, encaminhando à Justiça Pública de Foz do Iguaçu. É uma situação de tentativa de homicídio, não chegou a se consumar um homicídio, graças ao rápido atendimento do SIAT, e o acusado, apontado, indiciado, já está aí com tudo exatamente onde tem que estar, no papel, para ser levado à mesa do meritíssimo juiz. E os demais que estão envolvidos em tentativa de homicídio, que sigam o mesmo caminho, que procurem a delegacia, porque cedo ou tarde o GDE vai acabar batendo a porta. E aí, algema canta. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.